encostar a cabecinha, que eu sou pobre como Jó. Deixa-me chamar às vezes pela mãezinha e aprender a ficar a só. Começar a contar branca a branca o nosso amor, sem fintar, sem temor. Filho a filho eu te amaria, mais o pão de cada dia. Às vezes melhor, outras vezes pior, fomos acertando o pensamento. E a vida lá fora é que nos dava cor para pintar o amor que estava dentro. Deixa-me não ouvir bem o que tu dizes quando não leste o jornal. Começar a contar hora a hora tantas vezes, 13 anos, 9 meses, gesto a gesto eu te amaria, mais o pão de cada dia. Às vezes melhor, outras vezes pior, fomos acertando o pensamento. E a vida lá fora é que nos dava cor para pintar o amor que estava dentro. Deixa-me sentar numa cadeira e descansar a teu lado. Deixa-me gritar cá a minha maneira, que eu grito sempre calado. Começar a contar um a um os companheiros, os de agora, os primeiros. Mão a mão eu te amaria, mais o pão de cada dia. Ah,